Em ações da Operação Fronteira Blindada realizada neste último final de semana no posto fiscal Bom Jesus em Medianeira, foram registradas apreensões de maconha e de dois veículos com mercadorias diversas. As apreensões foram realizadas em conjunto com agentes do DENARC de Foz do Iguaçu, onde duas pessoas foram presas. Na sexta-feira, por volta de 20 horas, a Receita Federal fez a abordagem a um Ford Ka com placas de Medianeira carregado com aproximadamente 45 unidades de PlayStation 2 e um Ford Del Rey com placas de Salete, Santa Catarina, carregado com uma grande quantidade de brinquedo. Valor estimado desta apreensão, R$ 16.500. Os veículos apreendidos foram lacrados e encaminhados ao pátio da Receita Federal de Foz do Iguaçu para posterior verificação, contagem das mercadorias e valoração oficial da apreensão. Ninguém foi preso. Na mesma operação, por volta de 22 horas, durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha Assunção, Paraguai, Florianópolis, servidores da Receita Federal, com o auxílio de um cão de faro, realizaram simultaneamente duas apreensões de maconha. Durante a vistoria no bagageiro do coletivo, foram localizados 14,5 kg da droga, ocultos dentro de um micro-ondas. O proprietário da droga foi identificado como sendo um homem de 33 anos e o mesmo alegou que levaria para a cidade de Indaial, Santa Catarina, a pedido de um terceiro que ele não soube dizer quem era. Ao mesmo tempo, no maleiro superior do ônibus, foram encontrados e apreendidos aproximadamente 6 quilos de maconha dentro de uma mochila. O proprietário do entorpecente, um adolescente menor de idade, acabou confirmando que era seu material e que o levaria para Florianópolis, Santa Catarina. Os dois proprietários, que aparentemente não tinham ligação, foram autuados em flagrante delito e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Medianeira, onde permanecem à disposição da Justiça. As drogas também foram encaminhadas para o mesmo endereço. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.